Alfa, grazie a te, grazie. Controle de Salvador, muito bom dia. O Papa Romeo, Índia November Alpha, decolou da 197 de Salvador, está subindo para Zona 1000 pés no corredor Axé, transferindo. Índia November Alpha, ciente, foi o que decolou o senhor. Você está na frequência da torre, chame o controle, 119.8. Papapá, prossiga, bom dia. Da era está, confirme. Salvador, muito bom dia. O Papa Romeo Índia November Alpha decolou da 197 de Salvador, está subindo para os 1000 pés no corredor Axé, transferindo. Papa Romeo Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, corredor Axé. Sim, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, o Índia November Alpha. Fala Salvador, muito bom dia, 3554 com a informação Índia. Cinco, 5514, bom dia, guarda-copa, Aracaju, 1011. Ajustado, 1011, aguardando a cópia, 3554. Bom dia, Gol 642, ponte espera no zero, pronto. Fiz 153, prossegue, portão 8. Tem prosseguindo, portão 8, 3153. Salvador, bom dia, Gol 1897, para Confim, 3280, 7279. Número 3012, agora a cópia, bom dia. Fala, bom dia, Gol 1607, Guarulhos, no 360. 607, número 4, 1012, aguarda a cópia. Guardando. Barra o meu outro, papapá, pronto, cópia. Salvador, Rio de Janeiro, nível 360, operou isco 50, após conforme rota do plano. Pista 97, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 119.8, transponda 5512. Cono 2198, o POB do Oscar Papapá. O 642 decolou 38, controle 119.8. 98, boa. E decolagem, o Oscar Papapá. E 600. Gol no 642, contato radar, decolagem, sobre mantém aí, jogou 390, saída pro Caracaju. 390 pro Caracaju, 642. Salvador, gol 1605. 9605, prossiga. Ciente da informação Índia, 360 Galeão. Número 5 agora, a cópia 1012. Certo. 1000, Pituaçu paralela, pronto cópia. Pituaçu paralelo, 97 direita, 500 pés, linha do litoral. Primeiramente autorizado sobrevoo em Pituaçu, após coordenação controle paralela. 1980115, Romeu. Bordo, Romeu. Romeu, acione 0117, 2186, acionamento, táxi, decolagem, bom voo até o regresso, Romeu. Paulo Salvador, com 804, posição 10, pushback, acionamento. 804, portão 10, autorizado, acionamento, táxi. Livre, pushback, acionamento, 804. 5594, trip, pronto, copy. Escuta do X-Ray Alpha. Prossiga. Informando o término do reboque, ponte de número 5. Grato, bom dia, senhor. Bom dia. Solo azul 4069, na pole, número 1, pushback acionamento. Pole position autorizado, azul, chama táxi. Autorizado na pole, 4069. 5514, copia para Aracaju. Copia, prossiga. Aracaju 190, Golf 677, 10 decola, esquerda, Puca, Aracaju. 198 é o controle, 5526 no transponder, trip 5594. Autorizado para Aracaju, 190 via Golf 677, decola da 10, comando esquerda, Brasil, Puca, Caju, transponder 5526, controle 119.8, trip 5594. Confirmando esquerda após, remonta 114, chama a prova. Repetindo, esquerda após. 3-5-5-4. Gol no 897, pronto cópia. Pronto cópia, 897. Confins 360, Pesolô 16, pistão 90, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.8, 5520 no transpânio, gol no 897. Autorizado, Confins, derrota 4-5-3. Gol 198, portão 9, chama pronto, 1897. 198, chama pronto, gol 1897. 9607 da Gol, cópia. Prossiga. Guarulhos 360, Peruíque 50, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 119.8, 5511 no transponder, o gol no 607. Guarulhos 360, apelo 50, direita após decolagem, Dael, Leda, Bidev, 198, 5511 no transponder, 1607. Dinamo Iberano, confirme irá manter o nome do país? Afirmativo, Dinamo Iberano, nos uno meu país. Sente, Índia November Alpha, sequência livre. Mantendo a partir de agora a frequência livre, Índia November Alpha, grave e até regresso. 198-5595. Frequência livre. O. Dante, 10, decola a curva direita, gole o fito, 198-5595. 795, portão 4, chama pronto, tá correto. Tá pronto. 605 da Gol, copia. Na escuta. Galeão 360, 0850, após conforme rota do plano de voo. pistão ao zero, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 119.8, transponda 5521 para o voo 9605. Autorizado Galeão 360, aperito 50 após rota do plano. 10, direita, da El, Leda, Bidev. 198, controle 5521. Correto, portão 3, champa. O voo 9790 está pronto para o pushback na 04. 795, aguarda no portão 4. Solo Salvador, bom dia. Sideral 9971 para autorização Galeão 360. Sideral, aguarda a cópia 1011, bom dia. Ok, frequente. Voo no 642, chame centro Recife 1245, até 2085. 089. Uno 27 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. 804, Juliette Alfa, ponto espera 18.012 no 804, boa viagem. Autorizado Juliette Alfa, ponto espera 18.012, gol 1804, obrigado. O gol 607 para pushback no 7. No 607 no 7, só um instante. Pode. Solas 4069, para o táxi, 115 a bordo, 195, pé no Ribeirão, 4 horas e 30. 4069, direita, ponto de espera, 18.611, boa viagem, Azul. Direita, ponto de espera, 18.611, Azul 4069, bom trabalho. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike e Juliette Romeu. Papá, Mike, Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé. Condições visuais, indo litoral, 500 pés, não se escuta permanente, Romeu. Para o... Boa noite, na frente, posição 9. Noite 97 autorizado, chame táxi. Semanal, noite 97. 607 autorizado, no 7, chame táxi. Semanal, táxi, 607. Para o pushback, o voo 97, 95. 97, 95, agora está autorizado, chame táxi. Autorizado, semanal, táxi. Torre Salvador, bom dia, o 4069, próximo ponto de espera pronto. 4069, linha decola, pistão no zero, vento 090 graus, 089. A linha decola, o 4069. Trip 554 na remota para push acionar. Trip aguarda na remota. Aguarda 554. Corre, Salvador com 804, quando espera pronto. 804 após a rolagem do azul ali, mantém. Após azul ali, mantém 804. Mantenha a posição, Oscar, papapá. Controle é o papapá, Mike Juliette Romeu, próximo ao parque de Bituaçu, setorizado ingresso à avenida paralela, mantendo 500, informação 500 pés. Gente. Para táxi, o Gol 1795, total 121, alterna Confins com 3,50. No 795, direita, ponto de espera 186, milhões, boa viagem. Direita, táxi, o Gol 1607, tem 166 a bordo, alterna Galeão com 4 horas. No 607, de em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 186, milhões, boa viagem. Juliette Alfa na espera 26, Azul 4069, transfere. Azul 4069, contato radar na decolagem, tudo mantendo, o vídeo voo 360, sai do Aero. Sai Aero 360. Salvador, Sideral 9971. Sideral, pronto agora, copy. Sempre, senhor, pode prosseguir. Galeão 360 para o ISC 50, pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Lida Bidev. Controle 119.8-5531, no Sideral 9971. 9971, autorizado Galeão 360, para o ISC 50, decolando a 10 curva direita, da EL, Lida Bidev. 119.8 ao controle, 5531, corresponde. Correto, pátio 3, chama pronto, Sideral. Já estou pronto. Tá livre, chama o táxi. Chamarei, muito obrigado. Táxi, dono 897, POV 162, 3 horas, alternado Campinas. No 897, em frente, Juliette Alfa, ponto espera 186, 1012, boa viagem. Em frente, Juliette Alfa, ponto espera 186, 897, obrigado, bom dia. Trip 5594, após o gol, tá livre na remota, chama o táxi. Entende, após a passagem do gol, vai iniciar e chamar a táxi, o trip 5594. Papapá, recolagem autorizada no 7, vento 090 graus, 109. Paulo Salvador, bom dia, tá 3517, Guaíndia. 3597, Brasília, guarda-copa, 1012. Escuta. Gol 1605, pushback, acionamento, posição 3. 1605 no 3, tá livre, chama o táxi. Autorizado, agora 1605. Quatro, só para informação, está aguardando a cabeceira devido a um tráfego H25 Bravo decolando ao 17, mesmo saída. Mais 2 minutos autoriza. Tem, 704. Francisco, só forma pá, decolado 54, controle 1198. 198, obrigado. Está livre até o través do 612, é o 5594. Quem vai iniciar e livre táxi até o través do 612, é o 35514. Capapapapá. 80 graus, 109. Livre a decolagem, 10804. Livre alinhamento. Bom, no 7 no 5. Falou 55, controle 1998. 1998, bom, 804. Juliette Romeu, prossiga. Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Autorizado, pouso o grupo Zulu na parte de sua turma. Gente, Mike Juliette Romeu, frequente livre. 55 na porta. Juliette Alfa, ponto para chamar a torre, resultado 1012, 3154. Salvador, bom 804 da LBDEV, passa 2 mil pés para 360. Gol no 804, contato radar, decolagem, submantendo em vídeo voo 360, sai da L. Subida ao 360, gol 804. Sete no 5, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus 089. Decolagem livre, voo no 7-0. Oi, bom dia, voo no 607, na esfera da 10 pronto. No 607, após a rolagem do banho da Gol, ali mantém? Ali mantém, voo no 607. Meia 05, direita, ponto de espera 186, 1012, segue o trip. Cheque pela direita, segue o trip, ponto de espera 1862. Salvador, Sideral, 9971 para o táxi, com dois a bordo, Guarulhos, 3,50. Sideral em frente, Juliette Alfa até o ponto de espera, 1012. Sideral 9971, uma boa viagem, bom dia. Ok, Juliette Alfa, 1012, muito obrigado, bom dia, Sideral. Ponto de espera no zero, pronto. 897 após a rolagem do banho da Gol, ali mantém. 7 após. 897. Radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, sai da Gol e transfere o fito. Gol o fito, sobe, mantém 360, sai. No 607, 7, autorizado no 0, vento 090 graus no 09. Iniciando 607. Salvador 35514, ponto espera da 10. Faz a rolagem do bang da Gol e mantém. Faz o bang da Gol e mantém, 35514. Azul 4069, chama o centro Recife, a 251, alterna 3325. 251, confirmando alternado. Não, 3325. 3325, alternado, azul 4069, bom dia. Tá pronto, cópia? Pronto. Salvador Brasília 380, peso Luno 7, pista 1-0, curva direita, saída gole e o fito, controle 119, decimal 8, 5536, então 3597. Salvador Brasília 380, peso Luno 7, saída gole e o fito, decolada 1-0, curva à direita, o controle 119, decimal 80, 5536, aciona, tá 3517. 5536, direita após, chama pronto, 3507. Uno 897, decolou 0902, controle 1198. 198, bom dia, Uno 897. Controle, bom dia, Uno 897. Gol 1897, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da EL. Da EL, sessão 360, 1897. Salvador, bom dia, 1605, quanto espera? Ali mantém no zero. Ali mantém no zero. Pelo 0903, controle 1198. Controle Salvador, 35514. 5514, contato radar.